porque mantinham uma castidade fisiológica e uma vida mental de aberrações, estabelecendo o que era o certo e o que era errado, sem levar em conta a natureza do indivíduo e a sua psicologia. Como deveremos sugerir o indivíduo que tem um conflito sexual que se suicide ou que ele encontre um caminho de equilíbrio exercendo a sua homossexualidade? Então teríamos que perguntar, entre o aborto e evitar a concepção, qual seria a medida profilática? Então é natural que esse preconceito seja diluído como outros tantos que fazem parte das velhas perseguições da Inquisição e da ignorância medieval. Divaldo, onde se originam os conflitos sexuais? Na conduta inicial do indivíduo, quando se utiliza das funções genésicas exclusivamente para o prazer. E saturando-se do prazer, passa a atitudes de natureza agressiva ao próprio organismo, ao masoquismo, ao sadismo, ao sadomasoquismo e a outras aberrações em que nós podemos encontrar patologias sexuais nos tratados correspondentes. Alguns países têm reconhecido o direito ao casamento entre homossexuais, inclusive direito à herança. O que pensar disso? Parece-me uma atitude de justiça. Se dois indivíduos, pouco importa o sexo em que se apresentem, associam-se em quaisquer tipo de empresas, os resultados devem ser idênticos. Se o indivíduo tem um relacionamento homossexual, procura dar um apoio psicológico, procura contribuir para a vivência deste novo clã, é natural que possa ter o seu relacionamento legalizado, do ponto de vista moral, e que os direitos de herança sejam transferidos para aquele que é o seu colaborador, masculino ou feminino. Isto, para mim, significa um avanço da observação da cultura e um desenvolvimento também da civilização, porque não é o fato de a sociedade reconhecer ou não esse direito. Existe essa manifestação hoje massiva, e ignorá-la é um absurdo, ou marginalizá-la é um crime. Legalizar é sempre uma forma de moralizar, já que a união moral é feita pelo sentimento do amor, por que não legalizar uma coisa que existe, evitando que consequências danosas possam dividir o relacionamento, que se pode tornar agressivo, suspeito pela sociedade e até mesmo pernicioso para o meio social? Nos parece que o número de homens que têm um comportamento homossexual é maior do que o número de mulheres com esse comportamento. Por que existe essa diferença? Eu penso que o número seja equivalente. É que entre os homens, o homossexualismo é mais popular, é mais histórico. No caso do lesbianismo, durante muito tempo, graças à cidade de Lesbos, na Grécia, de onde se deriva o nome para o homossexualismo feminino, sempre foi tido como uma patologia muito grave. E muitas jovens, muitas mulheres que têm as tendências homossexuais ocultam-nas, o que não ocorre muitas vezes com o homossexual masculino. O que você poderia dizer para a pessoa que está nos assistindo, que não tem certeza se tem um comportamento homossexual ou não, como ela deve se comportar, como ela deve buscar isso dentro dela? O ideal seria que cada um de nós mantivesse o equilíbrio entre a nossa polaridade psicológica e a nossa organização fisiológica. Desde que estamos reencarnados na masculinidade, cabe-nos o dever e o direito de manter a dignidade masculina. O que não quer dizer que aquele que opta pelo homossexualismo seja indigno. Do ponto de vista espírita, que é uma proposta religiosa, sublimar a função sexual é aquilo que vem indicado pelo nosso processo evolutivo. Também no homossexualismo feminino, se a pessoa puder manter a mesma postura psicológica correspondente à sua fisiológica, isto é o ideal. Porque assim nós estaremos sublimando as forças genésicas. Desde que através da união homossexual não há uma procriação, vamos então fazer um pouco de esforço para poder crescer na direção do infinito, realizando esta experiência de sublimação que também compete aos heterossexuais e aos denominados bissexuais. Nós estaremos indo de encontro favoravelmente às leis que regem o universo e buscando a superação do espírito sobre os impositivos da matéria.